Eu tô tentando te esquecer, mas tá louco. Saudade tá doendo mais do que um soco. Cachaça não é remédio, mas eu tomo mesmo assim. Por isso hoje, vem, vou juntar com os amigos da chapa ao globo. Se pá que amanhã eu vou beber de novo. Enquanto eu não te esqueço, vou metendo logo. Vou te esquecer, nem que seja força. A cada gole um beijo na boca. Ou eu supero ou regaço o coração. Volto pra casa de mão dada ou chorando sozinha com um copo na mão. É melhor beijar o copo do que a boca de quem não vale nada, viu? Confia na Lana Macedo, vem. Vou juntar com os amigos pra chapar o globo. Se pá que amanhã eu vou beber de novo. Enquanto eu não te esqueço, vou metendo louco. Vou te esquecer, nem que seja força. Volto pra casa de mão dada, chorando sozinha com copo na... Quero ouvir, vem! Vou te esquecer, nem que seja força. A cada gole um beijo na boca. Ou eu supero ou regaço o coração. Volto pra casa de mão dada, chorando sozinha com copo na mão. Vou te esquecer, nem que seja força. A cada gole um beijo na boca. Ou eu supero ou regaço o coração.